pode confirmar que os últimos 90 metros estão impraticáveis pro gol na 605? Afirmativo, confirmo. Os últimos 90 metros impraticáveis. Ok, obrigado. Teixeira de Freitas, autorizado 080 pela rota Golf 677, decola da pista 17 com curva à direita. Saída Coral. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 86, acione 5466. Papa Romeu, Alfa Índia Bravo. Há condições da gente voar para Block nessa posição? A princípio compra a subida, Alfa Índia Bravo. Comprei a subida, Alfa Índia Bravo. Acionar 118.6, Juliette Bravo Delta, o altímetro no 05. Aqui, ó. 9400 ao controle, chegada cara e desça para 5.000 pés, ajuste no 05. Sete para 5.015, tá 9400. Afirmo. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Eco, Mike Serra, centro da OTA. Papa Romeu, Eco, Mike Serra, controle Salvador, a chegada e pitch desça para meia dúzia de mil, ajustado em 1015. Gente, descendo a meia dúzia de mil, chegada e pitch 1015, ajuste, Serra. Correto, qual o local de estacionamento, Foxtrot, Mike Vitor? No pátio 5, ciente, o altímetro é no 0, no 5, chame 118.6 agora. 129 para o táxi. Vai livrar na Charlie, chama 219, 605. Gente. Pushback acionamento no portão 4. 1923 autorizado, pushback acionamento no 4, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, bom 923. E segundo Oscar, decolagem aos 45, 10935 controle. 10935 controle, Golf Oscar. Salvador, Papa Romeu, Whisky, Golf Oscar, bom dia. Saída Momo, perfil Albo, cruzado agora na 110. Papa Tango, Whisky, Golf Oscar, é o controle. Estou em contato, radar. 189. Cristiano ou Victor Índia Juliette? 2085, Papa Romeu, Alfa, para bom dia. Bom dia. Whisky, Golf Oscar, qual a radial ideal de saída? 323, Sam. 103, eu poderia nos fornecer o seu estimado para pouso? Só corrigindo, senhor, 323, o estimado para pouso, 8 horas, ou 9 horas e 30 minutos, 12 horas e 30 minutos, desculpa. 12 e 30, o estimado para pouso, ciente. 1605, autorizado táxi, via... Taxiway Alpha para o portão número 3. Corrigindo, mantenha a posição e aguarde para ingressar no 3 via Índia. Aguarde. Ok, aguardando, 605. O gol no 923, Salvador? Efetue o pushback um pouco mais da retaguarda para possibilidade.

Alinhado, capturando 7. Golo 923. De Alfa Golf, ponto espera 1986, Golo 923. Autorizado, chama na interseção, Mike Fox Vito. Interseção, Mike Vito. Whisky Golf Oscar. Prossiga, controle. Voo direto autorizado. Autorizado, direto, Whisky Golf Oscar. Salvador, seria possível a subida para o 080 presente, o Whisky Golf Oscar? Afirmativo, suba sem restrições. Autorizado, 080, Whisky Golf Oscar, obrigado. Avianca Brasil 63, 1-1. Avianca 63, 1-1, controle Salvador, via chegada IPIT, desça para altitude de 3.000 pés com ajuste 1-0-1-5. Via chegada IPIT, descendo para 3.000 pés, 1-0-1-5, Avianca 63, 1-1. Para 9400, uma via chegada cara e descer para 2000. A 2000 está 9400. autorizado, sendo alinhado, Mike Vitor. Confira o vento. Mike Vitor autorizado a ingressar ao 7, forma alinhado. Juliette Bravo Delta, decolagem aos 5, ONU, controle 119.35. Estamos Juliette Bravo Delta, esse é o controle Salvador, está em contato radar. Bravo Delta, perfil qual? Salvador, boa noite, 3 pontos para pronto. Bianca 6311, qual é a velocidade agora? 2809. Ciente número 3 para pouso, velocidade 250 mais a partir de agora. Ciente reduzindo para 250-6311. Afirmo. Com Mike Serra, localizador, passa o Zan, cheque o trem, chame a torre 1186. Agora a torre 1186, já. Alfa Vitor Juliette, prossiga. O vento de 200 graus com 10 nós. Gol 1923. Decolagem 28, mantém próximo a 2923. Que é a vertical da ilha de Caparica e retorna? Gente. Solo tá 3663 para Guarulhos, nível 380. Aguarde a coordenação 1015 no altímetro, pista em uso 28, 3663. Gente, tá 3663 aguardando. Da Eldi, né? Poli Eval Gonza, após Gonza voará Eudes. Sim, obrigado. Delta, controle. Gente, Mike Eco Delta, prossiga visual 1015, aguarde transferência. Controle, o Gono 923. O 923, controle, contato radar. Controle, bom dia. Com Mike Serra, cheque frente de pouso, vento 200 graus com 62 graus. Entra aí baixo travado, Serra. Realizador, cheque trem, torre 1186. 86, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, o Fox Fox Mike Vitor decolado. Alfa Vitor Juliette, copia. Vitor Juliette, autorizado voo local, toque arremetido em Veracruz, decola da pista 17, curva direita, mil pés no axé. Controle 119-35, torre 1186, acione 0151. Nossa, Vitor Juliette, autorizado a colada 17, curva direita, corredor axé, fora mil pés, controle 0935, responde 0151, nossa Vitor Juliette. Correto, chame a torre agora, 118-6, Alfa, Vitor Juliette. Então, 3663, cópia. Sempre. 3663, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela rota Peruísque 50. Decolará da pista 28, após a decolagem mantenha proa até 2000. Então, curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle 119-35, torre 1186, acione 5540. Seu estimado para pouso. Estima os 35 na próxima hora. Ok, 1, 2, 3, 5. Câmara. Paulo Salvador, Papa Romeu, é como é que serra? É como é que serra, taxi via Alfa, o seu estacionamento é o Pátio 3? É, o hangar da aeroestação. Taxi via Alfa, reposta para ingressar na Juliette, é como é que serra? Táxi via Alfa, chamará para ingresso na Juliette, Serra. A pista é 28 e as subidas são conflitantes. Vamos manter a altitude, a princípio. Coringa e uniforme, bom dia, prossiga. Gente, aguarde a coordenação, Vitor Índia e uniforme. É 3111, está passando o ZAN, localizador, cheque o trem, à sua frente, 6,5 milhas, aeronave da TAM, chame a torre em 1186. Torre 186, Bianca 63, no ano 4. Torre Salvador, bom dia, Bianca Brasil 63 do Nuno, estabilizando o localizador. Sente, 67 no ano, continua a aproximação na Bolívia, número 2, vento de 200 com 79. Sente, continua a aproximação aguardando o pistoleiro. 2500. É como é que serra, ingresso no pátio principal, prossiga via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame para cruzar a 17. Gente, ingresso principal, Lima, Mike, Quebec. Chamará na Quebec para cruzar a 1735, Serra. Correto. Funcionado, pronto para o táxi, Abaetel no 401. Abaetel no 401, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 28, lá 118-6. Está que será para o ponto de espera do 28, quando chamar na torre em 1186, a Baetel no 409. 2240, autorização de voo 950, mantém a proa 2140, até o nivelamento no nível 360, após autorizado proa de Eudes, voo 923. O farol da barra, o senhor vai prosseguir em voo direto, em ascensão para o nível visual 085. Após o valor da barra, ascensão 085. Mike Vitor. Com 9, aguarde a coordenação, altímetro 1015, pista em uso 28. Bora. Vitor Índia uniforme, qual é a radial da localidade? 7 Alfa Vitor Juliet. 400, sala 02, mantenha ataque sobre o Delta e chame o 129 para instruções táxi. 219, sim. Estou só confirmando para a Via Caminha 13-1 na pista, só os últimos 90 metros interditados? Afirmativo, apenas os últimos 90 metros interditados. Vento de 210 graus, 629, cheque trem de pouso. Trem embaixo e travado, a Via Caminha 13-1. Autorizado pouso, a Via Caminha 13-1. Autorizado pouso, a Via Caminha 13-1. Portará para a migração, Juliette, toma 400. Abaitando 401, aguarde a passagem do Airbus, após prossiga para o ponto de espera da 28. Experiência no 401. Afirmativo. Afirmativo, mantenha aqui as pés agora as instruções para prosseguir. Aproxima. Aguardando. Oi, o Vitor e a Juliette no ponto de espera pronto. Delta autorizado prosseguir pela direita para 17, forma de base para a final. Michael Delta. Michael Delta, forma de base para a final. Alfa, Vitor Juliette, vale traço do helicóptero, setor sul, se deslocando pela direita para 17, decolagem está autorizada, vento de 100 graus com 62. 101, 03, táxi em frente, na próxima esquerda, deixando 219. Táxi em frente, à esquerda, 219, via Caminha 13-1. Via Juliette para o portão 9. É, Juliette para o 9, está lá os 4 horas. Vitor e Juliette. Anima, tem. Juliette. Autorizado nível 100 para Patango Juliette, Bravo Delta. Está presente, autoriza para a Teixeira. Mantém o perfil da saída coral, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta. Controle ao Mike Venta. 101, cara. Salvador, gol 1605, formação Oscar 400 Galeão. Sete Delta, entra. A saída é da El? Aguarde. Ok. Canal 35, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette mantém ainda a posição. Seis. Sem posição. Desenvolve de voo 145, plano modificado aos 1205. Aqui é mesmo, amanhã atingindo. Enviada 735, essa é mais certa. Está autorizado cruzar a 17 para Aerostar. Tem que atualizar o cruzamento, 1735 para Aerostar, o Edson Sierra. Estou abaitando 401. Fora da barra. Está atualizado, já na base. Alfa Vitor Juliette, em vão destino. Vitor Índia e uniforme, cópia. Autorizado para remanso, nível 085, decola da pista 17, curva direita no axé, mantenha 1000 pés inicialmente. Controle 1198, corrijo, 11935, torre 1186, acione o código 5521. Nada, o vento de 200 graus, com a meia dúzia nós. Direito ainda, Juliette, Cristiano. Esteja atento que temos um tráfego no corredor axé a 500 pés, é um Charlie 150. Mensagem, reportou. Patango Alfa Victor Juliette, informa o tráfego agora mantendo o corredor axé a 500 pés, é um Alfa Serra 50 da Polícia Militar. Alfa Victor Juliette. Salvador para o Galeão, nível de voo 360, pela rota Persoluno 4. Decola da pista 1-0 com corrige. Decola da pista 28. Após a decolagem da 28, mantenha a proa até 2 mil pés. Então curve à esquerda para o perfil Gole Eval Gonza. Controle 119-35, torre 1186. Acione 5541. 150, reporte no através do Parque Pituaçu, Guardião 02. Agora a mensagem 5.5, reportará visual com o Charlie 150 e reportará no através do Pituaçu, Guardião 02. 605. Ok. Solo Salvador, 3859. 3859. Aguardando autorização, nível 360, Curitiba. Autorizado Curitiba 360, rota Peruísque 58. Decola da 28. Após a decolagem, mantenha a proa até 2000. Então curve à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle 119-35, torre 1186. Acione 5544. 360 autorizado, via Upper Whisky 58, decola da pista 28, restrito a 2000, após curva esquerda, saída Gole, transição Eval Gonza, controle de saída 1935, torre 1896, aciona 5544, então 3859, pronto para pushback, acionamento. 3859 apenas enfatizando, se houver decolada 28, manter a proa até 2000 para então curvar à esquerda, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Exatamente, 28, aguarda 2000 para curvar à esquerda, para sair da Gole e Val Gonza, 3859, reportará para o táxi. Ok, perfeito. Sol Salvador, bom dia, 3304, informação Oscar. 3304, aguarde Brasília, altímetro 1015. Mais escuta. Guardião 02, aguarde transferência de comunicações. Aguardando no litoral, transferência de comunicações, Guardião 02. Tule Salvador, muito bom dia, de Abaetel no 401. Abaetel no 401, contato radar na decolagem, saída Gole, sua nível 100, Abaetel no 401. 100 na Gole, confirme, está livre da restrição vertical. Autorizado, ascensão nível 100, livre da restrição, Abaetel no 401. 017. Guardião 02, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 1186. 1186, para ingresso no circuito, 02. Sabatão Victor ainda Juliet, visual com o Charlie 150. Já foi ultrapassado o tráfego. Entendi. Sabatão Victor, Índia Juliette, informa o destino. Valença. Sente. Tiveram Serra Romeu 2-0, nível 055, chamando Pouso, 1-2-4-0, no momento sem contato com o Victor Índia Uniforme, está autorizado a decolagem da 1-7, vento de 2-0-0 graus com 5 nós. Sente 1-3-3-5. Sam 3304, cópia. Gol 1-8-8-8, senta Oscar. Gol 1-8-8-8, aciona identificação, autorizado chegada CARI, pressão até a nível 050. 050 na CARI, gol 1-8-8-8, aciona a ideia. 4-5. 4-3-4-5-4, autorizado a 3-5-0, restrito de lá. Aproximação Pátio Goiás, autorizado, forma no solo, vento de 2-0-0, graus com 62-9-02. Formará o solo, guarda o 02.